Tá na hora de começar a fazer isso certo, né, Vetinho? Show! Se a gata como Vete, bola esse back, me traz uma vadia. Nego precisa acalmar adrenalina. Esse é o preço de tá nas esquinas. O preço de tá nessa vida. 750 do gringo, convertido em Nike, crocodilo. Até o nego estourar condomínio. Gago, toca o dinheiro da pista, pra mim vai ser digno. Sangue de alemão na pista sorrindo. Muda de vida, remando no Mike. A peça do Vete, a Glock do pai. Tem mais facção que selo de trap dentro da minha cidade. Mano, eu vi irmão matando irmão por muito pouco. Como eu vou criar meu filho nesse mundo louco? Fumando maconha pra amenizar toda essa dor. Saber que eu poderia mudar a vida do irmão que já tá morto. Peitão, bundão, bocona. Ela chama atenção. Vendo um Insta cheio de piranha. Diz que eu tô me passando. Se eu não tiver lucrando, eu não me sinto bem. Tenho que fazer dinheiro. Meu maior medo é pobreza. Eu vou correr até não ter mais meu joelho. Bebê, eu ainda sou o mesmo. Baby, eu ainda sou o mesmo. Baby, eu ainda sou o mesmo. Baby, eu ainda sou o mesmo. Tá na hora de começar a fazer isso. Apesar dos meus defeitos. Problemas com o governo. Tô no cartão de um gay. Eu não tenho preconceito. Fodo tudo, mas tu volta, tu gosta da vida que eu te acostumei. Fetinho, eu tenho muito problema, nenhum deles é financeiro. Todo dinheiro no mundo pra minha mãe é pouco. Só quem vem de baixo sabe o ódio que nós sente. Ruim, muito osso, joguei ouro no meu dente. Taurus no suporte, alemão vai levar bala. Um homem pode ter dois carros, pode ter dois beats, mas não pode ter dois papos. Não pode ter dois facas. Eu não uso Adidas e Nike. Eu não me misturo com polícia nem covarde. Mano, eu vi irmão matando irmão por muito pouco. Como eu vou criar meu filho nesse mundo louco? Fumando maconha pra amenizar toda essa dor. Saber que eu poderia mudar a vida do irmão que já tá morto. Peitão, bundão, bocona. Ela chama atenção. Vendo um Insta cheio de piranha. Diz que eu tô me passando. Se eu não tiver lucrando, eu não me sinto bem. Tenho que fazer dinheiro. Meu maior medo é pobreza. Eu vou correr até não ter mais meu joelho. Baby, eu ainda sou o mesmo. Onde isso vai parar? Quando tudo vai mudar? Até mais vai ter que cheirar. Ele poderia ter um Grammy. Mas ele tá na boca, portando a Glock.